Golo 606, desça 2.000 pés na proa de tuna, ajuste de altímetro no 06. Com 1.016 na proa de tuna, com a altímetro. Alisadora 6258. Chanar 6258, chame torre 1918, decimal 9, com bom pulso. 1895, obrigado, morante. Salvador, boa noite, 6258, localizador na final. 6258, boa noite, reporte trem baixo trancado. Reportaremos. Tá travado, 6258. 58, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1 no 0, grau 05 nós. E repouso 1 no 0, 6258. Voo no 7 no 4, foi na proa de zona, desça 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 6. 3.000, confirma ajuste? 1.016. 1.016, voo na 7 no 4. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado na final do X-Ray, voo na 606. Prossiga. Senhor, necessita de redução ou pode manter a velocidade? Se eu reduzir, me ajuda. O 55 no 5. Manter a redução, então. 209. Muito grato. 628, solo 50, táxi à direita. Alfa Juliette, porta 1-1. Alfa Juliette, pro 1-1. 62. Boa noite, atendente, limitação de sonido 050, chegada amarela. 050 na base, 2 a 5. Escuta. Sobre a mantenha a sua 24. Seu limite será o posto localizador, aguarde a última flor para interceptar. 245 limitado pelo localizador, sim. 1714, pode ter que ser para 2000. 714, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizada. 2000, reportada estabilizada X-Ray, gol na 714. Complete ADS, chama a torre 198, decimal 95. 295 graus, boa noite, não. Bom, mesmo. Trip 55 no 5, desça 3 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 3 mil pés, se você conhece. Salvador, eu com 1606, na final, trem baixado, checado, campo aviso. 206, 100 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso no zero, com 1606. Navegação na proa de Luna, desça 2 mil pés, autorizada final do ILS, foi reposto estabilizado. 2 mil pés, proa de Luna, se você com a deficiente. Voa no 714, reduza para a aproximação, chama a torre 198, décimo 95, bom pouso. 1895, obrigado. Web 5899, desça 2000 pés, via mar e ajuste 1016, reporte localizador. 2000, via mar e confusão. Torre Salvador, boa noite, gol, 1714. 1714, boa noite, formarei pista livre. Na escuta. 06, solo 56, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Torre Salvador, trip 5595. Noite, continua a aproximação, informarei pista livre. Ciente, aguardando pista livre. Salvador, voo 805, pushback acionamento, posição 01. Por 805, ciente. Autorizado pouso, autorizado pushback, acionar a porta táxi. Autorizado pushback, acionamento, chamar a porta táxi, 205. Bono 7-4, solo 58, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, corrigindo, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Bono 7-4? Afirmo. Sente. 5-5-5, vento 130 graus, 069, checa treino de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Leve pouso, tá baixado e travado, se você conhecer. Web 5899 autorizado, final do IADS, reporte estabilizado. Alfa, Sancho Juliette, Bono 7-4. Bono 7-4, mantém posição guardando. Mantém posição. O Bono 805 tem condições de desconsiderar. Confirmo pro 805? Desconsidera, reporte pronto táxi. Ok. Sola 01, taxi à direita, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinal. Alfa Kilo Pat 3, se você conosco. Nossa. 5899 Torre 1895 Volt 295, obrigado. Salvador, Web 599 vai passar o externo, baixou, travou o visual. 599 da WebJet, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 069. Livre pouso na 10, 5899. Salvador, Gol 905, ponto para o táxi, com 163 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando Fortaleza. 805, táxi, Índia, porta, ponto de espera pronto, que negava no 0 no meio. É, Índia, porta, ponto de espera pronto, 905. O Gol 97 no 4, táxi é Juliette, ponto 02. Juliette, para o 2, fechão, tá. 3152, cópia no 06, boa noite. Confirmando, então 3152 reportou pra cópia? Sim, senhor. Maceió 330, autorizado via Pereira 85. Desconsidera a rota, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA, direção Zumbi. Controle 120.8, aciona 5433, da 3152. Ok, senhor, vamos lá. 330, pista 10, primeira curva esquerda, PUCA Zumbi, 5433, o transponder e o controle, 208. Correto, reporta posto 51, 3152, por favor. 3152. Para pronto, boa noite 05. Boa noite 05, ali mantém, cabeceiro no zero. Mantém, cabeceiro no zero, boa noite 05. Disco 899, sola 06, taxi direita, Alfa Juliette, ponto 10. Alfa Juliette para 10, 5899. Por 905, vento 140 graus, 06 nós, autorizado a linha, decolapso no zero. Decola cabeceira no zero, com 905. OTAN 3152 no 06, pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, reportar. Reportar, OTAN 3152. Boa noite, 05, chamo o centro de equipe, chamo 25, decimal 4, 5, bom gol. É, 125, 45, confirmo? Afirmo, a perna 1268. 125, 45, 368, obrigado, 05.